CBN Foz Esportes. Hoje, com Guilherme Wojtkowski. Dez horas e cinco minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Hoje é dia 26 de outubro de 2013. Estamos na véspera de início da Copa Libertadores da América de Futebol Feminino aqui na cidade de Foz do Iguaçu. E este é o programa CBN Foz Esportes, que está começando neste instante. Vamos conferir os destaques do programa deste sábado. E é amanhã que começa a Copa Libertadores da América de Futebol Feminino aqui na Terra das Cataratas. Expectativa, já que temos representante iguaçuense em campo. E no Brasileirão de Futebol Feminino, a equipe aqui de Foz, que estreia na segunda-feira na Libertadores, segue 100% na segunda fase do campeonato, tendo batido Rio Preto e Vitória e impressionado, inclusive, os críticos na matéria. E ainda falando de futebol feminino, uma atleta aqui de Foz foi convocada para a seleção brasileira. Vamos falar também no programa a respeito de Copa do Mundo, já que Foz pode ser uma das sedes de 2014 aqui no Brasil. Seleções podem se hospedar aqui na cidade. Vamos falar também no programa de hoje a respeito do Campeonato Amador de Foz do Iguaçu, que já tem definido seus semifinalistas no programa CBN Foz Esportes, que está começando agora. E a Copa Libertadores de Futebol Feminino terá 12 equipes divididas em 3 grupos com 4 times em cada chave. A disputa começa amanhã às 11 horas da manhã com a participação das equipes do Colo-Colo do Chile e do Nacional do Uruguai. Equipes que estão no grupo A da competição juntamente com o Mundo Futuro da Bolívia e Sport Girls do Peru. O grupo B, por sua vez, é formado pelo São José do Brasil, pelo Everton do Chile, pelo Rocafuerte do Equador e pelo Cerro Porteño do Paraguai. No grupo C está o anfitrião, o time aqui da casa, o Foz Futebol Feminino, que tem como adversários Boca Juniors da Argentina, Formas Íntimas da Colômbia e Estudiantes de Guárico da Venezuela. Esta é a conformação, a definição dos 3 grupos da Copa Libertadores de Futebol Feminino. Como dito, amanhã começam as disputas dentro das 4 linhas. A partir das 11 horas da manhã no estádio do ABC tem Colo-Colo do Chile contra o Nacional do Uruguai. Às 6 horas da tarde, também no ABC, Rocafuerte do Equador contra o Everton do Chile. E às 8h30 da noite, no estádio do ABC também, São José aqui do Brasil e Cerro Porteño do Paraguai. Às 5 horas da tarde do domingo, no estádio Pedro Basso, na Vila Holanda, jogam Mundo Futuro da Bolívia e Sport Girls do Peru. Na segunda-feira, dia 28 de outubro, 6 horas da tarde, Estudiantes de Guárico da Venezuela contra o Formas Íntimas da Colômbia, isso no estádio do ABC. E às 8h30 da noite, a grande estreia, o jogo esperado aí por toda a torcida da fronteira, Foz Futebol Feminino contra o Boca Juniors da Argentina, jogão de bola nesta primeira rodada da Copa Libertadores da América, que segue até o dia 7 de novembro aqui em Foz do Iguaçu. O primeiro colocado de cada grupo se classifica, o segundo melhor colocado de todos os grupos no geral do campeonato também avança para as semifinais. Semifinais acontecem no dia 4 de novembro e a decisão, a grande final no estádio do ABC, no dia 7 de novembro. E falando ainda de futebol feminino, o time aqui de Foz está bem no Campeonato Brasileiro, conseguiu mais uma vitória na segunda fase desta competição. Neste meio de semana enfrentou uma equipe com um nome vencedor, a equipe do Vitória de Pernambuco, time lá da cidade de Vitória de Santo Antão. Mas quem saiu realmente comemorando esta vitória, para ser redundante a respeito do assunto, foi o time aqui de Foz do Iguaçu, que conseguiu o placar de 2-0, conquistou seu segundo triunfo nesta segunda fase do Campeonato Brasileiro e lidera seu grupo. Mesmo com chuva, o nível da partida foi considerado bom, a drenagem do gramado do estádio Pedro Basso contribuiu, colaborou para as condições de jogo e os gols foram marcados pelas jogadoras Daiane Moretti, logo no comecinho do jogo, e também pela atacante Bianca Brasil, aos 44 do segundo tempo, Bianca Brasil, aliás, que foi convocada para a Seleção Brasileira. Nós vamos conferir as informações com Thaís Montenegro. A Federação Paranaense de Futebol divulgou um ofício recebido da Confederação Brasileira de Futebol, convocando a atleta Bianca Beatriz Alves Araújo, a Bianca Brasil, da ADI Foz Cataratas, para integrar a Seleção Brasileira de Futebol Feminino Sub-20. A atleta fará parte do grupo que vai realizar a preparação para o Campeonato Sul-Americano Sub-20, que acontece em 2014 no Uruguai. Bianca Brasil deve se apresentar no Rio de Janeiro no dia 13 de novembro e a convocação dura até o dia 25. Guilherme. Obrigado, Thaís Montenegro. Agora 10h11, falando ainda de futebol, uma comitiva do Exército esteve em Foz do Iguaçu na segunda-feira para analisar a segurança nas instalações da cidade para a Copa do Mundo de 2014. Quem acompanhou sua visita e nos traz os detalhes é o repórter Maurício Freire. Os dois hotéis de Foz do Iguaçu autorizados pela FIFA para receber seleções que irão disputar a Copa do Mundo de 2014 passaram por uma vistoria nesta segunda-feira. A visita chegou ainda ao estádio Pedro Basso, também habilitado para ser centro de treinamento da Copa. Mário Celso Cunha, secretário de Estado de Assuntos da Copa, explica que o Exército atuará apoiando as outras forças de segurança que irão trabalhar durante a competição. As forças de segurança pública estão preparadas e é necessário também que as forças armadas, através da Segurança Nacional, possam também desempenhar o seu papel. Eles têm expertise nisso, têm um trabalho muito forte em áreas de fronteira e eles estão nos ajudando muito nessa preparação da Copa. Então vou estar com o seu corpo efetivo de homens, de militares aí preparados para isso. Nós já fizemos várias simulações, vamos fazer outras operações. Hoje estivemos especificamente visitando os centros de treinamento, os hotéis de referência aqui da Copa. Já Foz do Iguaçu estará contemplado no terceiro catálogo oficial de CTs, vai ser divulgado agora em novembro, e consequentemente muitas seleções começam a chegar aqui a Foz do Iguaçu. O general Luiz Felipe Carbonel, comandante da 5ª Região Militar e 5ª Divisão de Exército do Paraná e Santa Catarina, fez uma boa avaliação da estrutura que Foz do Iguaçu pode oferecer para uma seleção que queira treinar na cidade. Nós fomos mais acompanhando o secretário para vermos a situação desses hotéis com um olhar um pouco mais atento quanto à segurança deles, né? Os hotéis são ótimos, os hotéis aqui são excelentes, aqui em termos de segurança, algumas melhorias que podem ser feitas e acreditamos que a própria Polícia Militar daqui possa orientá-los quanto a isso. E agora vamos chulhar para que escolham ficar aqui em Foz, né? Nós sabemos que é muito bom para a cidade. Durante a coletiva de imprensa realizada no 34º Batalhão de Infantaria Mecanizado, o general explicou de que forma o Exército deverá participar da segurança na Copa. Nessa área estratégica, na realidade, nós dividimos a atuação em 10 eixos. Trabalhamos na defesa cibernética, na defesa química, biológica, radiológica, nuclear, nas ações de prevenção, repressão ao terrorismo, defesa de estruturas estratégicas. Trabalhamos também na fiscalização de produtos controlados. Tem sido feito, realizadas várias operações. E, principalmente, nós teremos uma força de contingência que já está sendo adestrada durante esse ano e vai prosseguir nesse adestramento o ano que vem até a Copa, em condições de atuar, como o nome já diz, nas contingências em que a segurança pública necessitar. O general ainda destacou a importância das ações integradas entre os órgãos de segurança. É um trabalho que requer uma integração, uma cooperação profunda entre todos os órgãos de segurança pública e órgãos de inteligência, inclusive. Isso já se conseguiu, tanto no nível do Estado do Paraná como aqui em Foz do Iguaçu. Até aproveitando, como eu disse há pouco, conversando com os demais militares e policiais que estavam aqui, a forma mais clara que se vê essa integração é só ver o trabalho dos batedores que estão nos acompanhando, onde nós temos ali batedores de praticamente todos os órgãos de segurança pública daqui da cidade, todos eles trabalhando de forma integrada e na execução de uma atividade perigosa e que requer uma coordenação muito grande. O Exército ficará, vamos dizer assim, numa situação de reserva, né? Como se diz, de contingência. Se um caso ocorra um problema que seja maior do que o normal, nós possamos, então, ajudar os demais órgãos. Ainda existe a preocupação, evidentemente, com tudo que vai ocorrer no entorno do campo, né? manutenção da rede de energia, manutenção do sistema de sinais de comunicação, sinais de internet. Tudo isso vai requerer uma atenção por parte da segurança. Imaginem se no momento de iniciar o jogo as nossas televisões perderem o sinal, né? Seria um caos absoluto, né? E certamente alguém pagaria muito caro por isso. Então é uma preocupação de todos os órgãos de segurança. O prefeito Reni Pereira participou de uma reunião com as forças de segurança. Ele destacou o gabinete de gestão integrada que existe em Foz do Iguaçu. Nós temos o GGI, que certamente será referenciado e será utilizado pelas forças nacionais de segurança que estarão atuando na Copa do Mundo. Então, hoje estavam presentes aqui todos os membros do GGI, nessa reunião com o Exército, está fazendo essa visita de reconhecimento, tanto dos locais de treinamento quanto da cidade em si. E certamente essa referência será pautada e utilizada pelas forças federais de segurança que atuarão na Copa do Mundo. Foz do Iguaçu está na disputa para ser escolhida por uma seleção e virar centro de treinamento. Uma delegação da Coreia do Sul já passou pela cidade. Uma comitiva do Chile deve desembarcar na Terra das Cataratas para conhecer a estrutura oferecida. Mário Celso Cunha disse que muitas delegações têm interesse em conhecer Foz, inclusive a Espanha, atual campeã do mundo. E a primeira pergunta que eles fizeram é a distância de Curitiba a Foz do Iguaçu. Independente de eles ficarem lá, eles querem conhecer Foz do Iguaçu, que é uma referência hoje internacional. E isso está acontecendo com todos. O sorteio de grupos para a Copa do Mundo, quando cada país saberá onde disputará os primeiros jogos do Mundial, acontece em dezembro na Costa do Sauípe, na Bahia. Maurício Freire, para a CBN Foz. E com relação à hospedagem de seleções, de concreto, temos a Argentina, que confirmou que ficará hospedada em Belo Horizonte, e a Espanha, pelo que vem se comentando na imprensa espanhola, deve mesmo ficar em Curitiba. 10h17, já estão definidos os finalistas do Campeonato Amador de Foz do Iguaçu. As semifinais foram no domingo passado. E foram definidos aí dois representantes, os vencedores dessas semifinais, Jardim São Paulo e Vila C, se enfrentam na final que será disputada no dia 13 de novembro, às 5 horas da tarde, no estádio do ABC. Vila C, que é o atual campeão e busca aí o bicampeonato municipal. Falando ainda de esportes aqui em Foz do Iguaçu, no próximo dia 2 de novembro, o estádio do ABC será o palco da final da Copa Integração Paraná de Futebol Americano, Copa que terá o Foz Black Sharks na final, enfrentando uma equipe de Curitiba, a UFPR Legends da Universidade Federal do Paraná, cada um aí representando o Foz Black Sharks campeão da Conferência Oeste, o UFPR Legends campeão da Conferência Leste, jogão aí de futebol americano no dia 2 de novembro no estádio do ABC. No futsal, Marechal e Cascavel fazem a final da Série Ouro do Campeonato Paranaense. Os jogos acontecem, primeira partida no dia 31, segunda partida no dia 8 de novembro. Cascavel terá a chance de disputar em casa a final da competição. E neste final de semana, muito esporte aqui na CBN Foz. Hoje, às 6h30 da tarde, Botafogo e Atlético Mineiro. E amanhã, 4 horas da tarde, Corinthians e Santos. Sem falar, claro, da transmissão da Fórmula 1. Amanhã, domingo, a partir das 7 horas da manhã, GP da Índia, aqui na rádio que toca notícia. Chegamos ao final do CBN Foz Esportes deste sábado. Vamos a uma rápida pausa, um rápido intervalo. Na sequência tem o CBN Entrevista aqui na rádio que toca notícia.